Comandante, muito boa tarde. Voo 9790, próximo ao ponto de decolagem. Gol, 790, boa tarde, autorizado. A linha de decolar pista 10, Netuno, 50 graus, 119. Autorizada a linha de decolar 1790. Gol 1790, decolando 08, chão de controle de Salvador, 120 do sistema 8, bom voo. 208, boa tarde, bom trabalho, senhora. boa tarde. Oceanair 6213, ponto para dar 1-0, pronto. Oceanair 6213, boa tarde. Autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0 mais. Você fala, tá 1-0, 3804, antiga da torre. 3804, livre de pouso. Travado. Livre de pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1 nós, TAM 3804. Livre de pouso 2-0, 3804. Tower, good afternoon, go 1864, holding point, runway 10. Go 1864, maintaining holding point, runway 10. Maintaining go 1864. Torre, boa tarde, go 1962, uma milha para o externo, baixado, travando. Go 1962, boa tarde, continuando a aproximação, negócio de pista livre. Gente, aguardando pista livre, go 1962. No 3204, solo 24, livre direita, chame solo 121 decimal 1. 121 decimal 1, tá? 3204. Gol 1962, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 109. Livre pouso, gol 1962. Our goal 1864, we are able to take off after the goal landing on the runway 10. Go 1864, I have another traffic cone final, runway 10, missing holding points. Okay. Oi, boa tarde, eu tá 3216 no IDS da 10, a uma milha para o externo, baixar o trabalho. Gente, tá 3216, continue a aproximação, agora de pista livre. Quatro. Gol 1962, solo 26, livre direita, chame solo, 1, decimal 1. Gol 1962, solo 121, decimal 1. Três, livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0, graus 1-1-9. Go 1864 tower. Go ahead, go 1864. Go 1864, after passing the Airbus 320 of Sun Company, clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, go 1864. Go 1864, clear to take off, runway 10, winds 120 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, go 1864. Go 1864, airborne at 30, contact Salvador approach 120.8. 1208, thank you, go 1864. Oi, Salvador, TAN 3144, boa tarde, passa assim para baixo da base. TAN 3144, livre pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus, zona 1 nós. Motorizado no 0, TAN 3144. Trip 5367, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. TAN 3144, solo aos 35, livre à direita, chame solo 121 decimal 1. P5367, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-0 nós. Azul 4463 ali, mantém pichando a zero. VIP 5367, decolado ao 37, nome controle de Salvador, 120.8. 120.8, trip 5367 graus, Vineta, boa tarde, bom trabalho. Azul 4463, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. 44. Azul 4463, decolado às 40, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, azul 4463, obrigado, boa tarde, bom serviço. Torre 6254, mando 0. 6254, autorizado, alinhar e manter, pista 10. 6254. Oceaner 6254, autorizado, decolagem pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem 10, 6254. Torre, boa tarde, gol 1167, ponto espera, pronto. Gol 1167. Gol. Gol 1167, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 10, gol 1167. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, 76 estabilizado. Azul 4076, continue aproximação, cheque trem de ponta, aguarde pista livre. Parando, 4076. 6254, decolado 42, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até amanhã. Baixar travado, 4076. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde ficha livre, informo. Prioridade. 1167, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 1 nós. Desde decolagem, gol 1167. Continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso, ok? A aeronave está iniciando a rolagem. Gente, 2 milhas capturadas. Vento é de 1-9-0 graus, 1-0-9, livre pouso na 10. Livre pouso, 1-0, 4-0-7-6. Gol 1167, decolando 45, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa tarde. Azul 4076, solo 45, livre direita, chame solo 121, decimal 1. Direito hoje. Oi, boa tarde, Papa Tango, Lima Quilo Zulu, estabilizado em LR. Lima Quilo Zulu, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 120 graus, 099. Gente, Lima Quilo Zulu, guarda. Boa tarde, Lima, Kilo Zulu, livre pouso pista 1-0, vento 1, 30 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, baixou e travou, Lima, Kilo Zulu. Tango Bravo Kilo Whisky, passa no final de 3 milhas, pista 1 no 7. Tango Bravo Kilo Whisky, tem condições de agilizar manobra a fim de evitar a espera? Bravo Kilo Whisky, prossegue o final da pista 1 no 7, reporte na curta final. Tango Bravo Kilo Whisky, desconsidere uma mensagem, inicia em 360, curta pela sua esquerda, tem uma aeronave da TAM, na final da pista 1-0. Bravo Kilo Whisky, reporte visual com a aeronave da TAM. Papatango Lima Kilo Zulu, Sol 850, livre direita, chame Sol 121-1. E boa tarde, 3290, vai passar o Jet Charlie baixo travado, Campa Vista. Tá, 3290, boa tarde. Continue a aproximação, baixo pista livre. É, escuta, guardera. TAM 3290, livre pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus, 099. Autorizado pouso, 3290. Gente, o cara toma o número 2, agora a direção de pouso. Capitão Yankee, o Charlie, prossiga. Yankee, o Charlie, faça um teste no equipamento rádio, clareza 1. Capatango Bravo Kilo Whisky, livre pouso, pista 1-7, vento 1-30 graus, 1-1 nós. Tango Yankee Delta Charlie, reporte no farol de Itapuã. Direita, 1-2-1, decimal 1. Tango Bravo Luiz, que são 854, autorizado backtrack para o Pátio 4. Yankee Delta Charlie Torres. Yankee Delta Charlie, agiliza o cruzamento da final da pista 1028. Desconsidere. O Yankee Delta Charlie está autorizado direto para 5. Yankee Delta Charlie Torre. Delta Charlie, ciente, vento 140 graus, 109, autorizado final para o PAT 5. Estava aqui Luiz, que ciente, estaciona a frequência livre. Yankee Delta Charlie autorizado, vem por 30 graus, 09 mais. Torre Salvador, boa tarde, passaredo 2230, transfere. Passaredo 2230, boa tarde. Continue a aproximação, check-in de pouso e aguarde autorização. Afirmativo, reportará baixada e travado, passaredo 2230. Delta Charlie, solo ao 5-7, livre com a estacionar frequência livre. Passaredo 2230, final normal, baixada e travado. Passaredo 2230, livre pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-1-2. Com livre pouso na 1-0, 2230. Bernardino 2230, escala 800, livre à direita, São Paulo, 121, decimal 1, boa tarde. 121, decimal 1, passaria 2230. Passaredo 2230, chame solo 121, decimal 1.